Iodô Ceaba! Iodô Ceaba! Iodô Ceaba! Iodô Ceaba! Iodô Ceaba! Iodô Ceaba! Eu sou filha de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filha de Abá, e Abá é minha mãe. A rainha do tesouro, Iodô Ceaba do fundo do mar. Iodô Ceaba do fundo do mar, Iodô Ceaba.